Pô, cara, é como eu falei pra tu, mano, entendeu? O que me levou a levar pra essa vida, cara, foi ver a luta da minha mãe, tá ligado? Dos meus irmãos, entendeu? Sem ter o que comer, sem ter o que beber, entendeu? Meu pai tinha abandonado nós, entendeu? Vendo aquilo ali, acabou me levando a revolta de querer arrumar um modo mais fácil, de arrumar um dinheiro mais fácil, pelo lado mais fácil, mesmo sabendo que era um jeito perigoso, um lado ainda perigoso. Eu tô mais uma madrugada cheia de ódio, de pé no plantão. Quadrada na cintura, mochila nas costas. Na frequência do rádio, nota na visão. Tá dos crime não é lugar pra emocionado. De vez em quando a morte me cerca. São várias noites dormindo acordado. Ainda mais em dia de opera que nessa vida. Nota de passagem. Peço pra Deus pra ele me proteger. Quem tá de fora nunca vai entender. Ô fé, aqui comédia toma prejuízo. Vacilou, não vai pegar sem leme. Pula do barco ou rema comigo. Abraça o papo porque não adianta nada. Não adianta nada. Vim remar contra a maré. Nós temos muita fé em Deus. Oh, mãe, me perdoe por dar na virada. Sei que não foi um bom filho pra senhora. Sinto dando a volta do meu pai por não estar comigo nessas horas. Me aprofundei no crime muito cedo, mesmo sabendo que tinha perigo. Infelizmente não teve outro jeito. Eu precisava alimentar meu filho. Na minha geladeira só via água. Aquela cena era tão ruim. Eu só queria minha carteira assinada. Mas não deram essa chance pra mim. Menor, juro, juro que tentei. E pro sistema virei ameaça. Na favela agora eu sou rei. E a diferença não atira na bala. E hoje eu sou frente do morro. Cordão de ouro, cruzando o fofo, uísque no meu copo. Chama de herói, o estado chama de inimigo. De antemão já deixo avisado que o que não adianta nada, não adianta nada. Vim remar contra a maré, contra a maré. Vacilão aqui se arrasa, porque nós temos muita fé. Já? Foi. Qual vai ser, mano? Vou dar uma olhada pela nova Holanda. Vou partir. Vai pra onde? Vou pra casa, tem que terminar as faixas do álbum. Qual vai ser? Não, deu. Então mais tarde eu passo lá, então. Fechou. Fé. Valeu, meu copo. Fui.